salve pros guerreiros e pros truta de miliano. E pras mina vida louca que sempre chegou somando com nós. Sai da frente que o rap é a voz que choca, aterroriza aqueles que for contra nós. Então se liga, verme, não vem testar a febre. Armado de raciocínios, gladiador que prossegue engatilhando e atirando na banca. São vários mano, tipo um tiro de 12 que aqui explode os crânios dos bico falador que desacreditou que nós ia voltar. Mas nós voltamos aí, primo, no mesmo pique. Terrorista na mesma ideologia que abala o sistema. E a porra da polícia não é formação de quadrilha, função maloca, uma família mais cabuloso, tenebroso que o furacão Katrina. Embora vários querem a nossa voz calar, nós vai narrar o sangue enquanto sangue jorrar. Sai da frente que os molecotes estão de volta. Embora vários quiseram nossa derrota, nós estamos na ativa sem dar pano pros polícia. Terra boa, Paraná, só moço que tá nas pistas. Sai da frente que os molecotes estão de volta. Embora vários quiseram nossa derrota, nós estamos na ativa sem dar pano pros polícia. Terra boa, Paraná, está só moço nas pistas. Sem misericórdia, mano, dos inimigos. Seja PM, boy, político, ha, tá fudido. Fala que o som é de bandido, aí não dá não. Posso me calar, não posso fraquejar. Diante da missão, mais um funeral. É plau plau e pop pra mim de destaque lá no jornal menor. Sendo fuzilado e sua mãe chorando. Os barracos tudo alagado, periferia assim cê tá ligado. Tem que manter a disciplina e o proceder. Tomo na arena pra ganhar, não perder. É isso aí, salve, salve, parceiro. Tomo na cena por amor, não dinheiro. Até o fim sou maloqueiro. Sou favela, moleque que correu descalço nas ruas de terra, becos e vielas. Sai da frente que eu vi uma pá de monstrão. A ideia é quente, inteligentemente entupindo os pés. Sai da frente e os molecotes estão de volta. Embora vários quiseram nossa derrota, nós estamos na ativa sem dar pano pros polícia. Sai da frente que os molecotes estão de volta. Embora vários quiseram nossa derrota, nós estamos na ativa sem dar pano pros polícia. Da boa, Paraná, que está